Cada vez mais eu, cada vez mais eu me pareço com alguém que você já esqueceu. Cada vez mais eu, cada vez mais eu desapareço nas esquinas de um lugar comum. Cada vez mais eu, cada vez mais eu me conformo com o que nunca aconteceu. Cada vez mais seu, cada vez mais só eu procuro o que estou, mas só encontro o pó. Cada vez mais sim, cada vez mais som, correndo atrás do que há de bom. Cada vez mais não, cada vez mais tchau. Eu cheguei ao meu limite, e até que é bem. Cada vez mais eu, cada vez mais frio, eu percebo que no fim você já desistiu de mim. Cada vez mais seu, cada vez pior, eu estou numa neblina cada vez maior. Yeah.